que a sabedoria do acreditar alimenta as minhas veias. Antes de eu saber que podia sonhar, e por ser eu mesma como sou, agradeço a deusa e aos orixá pela proteção no caminhar. E por mais um dia, terra, água, dor que passou, foi chance de renascer. Olhando sei que não falta hoje motivo pra agradecer. Terra, água, dor que passou, foi chance de renascer. Olhando sei que não falta hoje motivo pra agradecer. Eu vou cantar pra brindar a vida, pra celebrar. Eu vou cantar pra brindar a vida, pra celebrar. Eu vou cantar pra brindar a vida, pra celebrar. Eu vou cantar pra brindar a vida. Meus fios dão voltas, a história em suas linhas tortas. Tentou fazer minha mente desacreditar que beleza é o que reflete o meu espelho. E eu agradeço aos meus ancestrais. O que me impulsou eu sei e sinto. Não importa se outros olhos me cruzam sem enxergar. Meu sonho me leva atenta, pedra a pedra eu vou chegar. Por cada benção que me alcança eu agradeço. Por cada medo que venci eu agradeço. A cada lágrima chorada, por cada chance de acertar, errar e poder viver. Por olhar e me orgulhar das minhas quedas, pois veja, levantar depois só me fez crescer. E a cada passo dado que conquisto eu vou, oh, oh, yeah. Eu vou cantar. Eu vou cantar pra brindar a vida, pra celebrar. Eu vou cantar pra brindar a vida. Terra, água, dor que passou, foi chance de renascer. Olhando sei que não falta hoje motivo pra agradecer. Terra, água, dor que passou, foi chance de renascer. Olhando sei que não falta hoje motivo pra agradecer. Eu vou cantar pra brindar a vida, pra celebrar. Eu vou cantar pra brindar a vida. Eu vou cantar pra brindar a vida. Eu vou cantar pra brindar a vida, pra celebrar. Na na na na na na na na na na na na. Eu vou cantar pra brindar a vida.